depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. E Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribbaal, e Meribbaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque e Tareia. E Acai gerou a Jairá, e Jairá gerou a Lemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes, Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel.